Viajar não, filho. Sente essa parada, bela dona, Lívia Cruz, Kamikaze. Se a fita convém, tô pronta pro perigo. A de contém, tô pronta pro perigo. Nada me detém, tô pronta pro perigo. Não solto refém, tô pronta pro perigo. Eu vilã, nada, mente sã, nada, talibã, nada, nada, tô pronta pro perigo. Não é papo de ostentação, é a real revolução. Toneladas de informação, só rima pesada. O rap é crime sim, e nós estamos bem armada. É hora da convocação, dá um salve na quebrada. Avisa que a ação não será televisionada. Que vamos pro arrebento, sem temer ninguém nem nada. A palavra é meu sustento e só vale bem empenhada. Esse som é o tormento dos falsos nessa parada. Nada vem fácil nessa vida, nem poder e nem respeito. Nós vamos tomar posse do que é nosso por direito. Cada verso é uma bomba explodindo um preconceito. Obstáculo que tomba mostra a causa e o efeito. Oprimido e opressor é diária essa disputa. Cada passo tem valor e peso na sua conduta. Se é por dinheiro ou por amor, cada batalha dessa luta. Se são de alegria ou dor, lágrimas dessa vida injusta. Eu vilã, nada, mente sã, nada. Se puder que já fechei com os dramas. Eu vilã, nada, mente sã, nada.